Você decolando agora de 44, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 098, obrigado. Salvador, muito bom dia, bom 8 no 7, decola. Nael, cruza 1600. Que confere, vigilância. 8 no 7. Torre 18 mesmo, pouso. 18 mesmo. Salvador, Elta 3265. Eu quero Galeão, informação Delta para mim. Tá pronto? Galeão 360 aprovado, rota de DEV, Open Novembro 857, posto seguro, Open Zulu no meio, após sair conforme. Decolada 10, curva direita, descida da El Leda, após Leda BDEV, auto-intercepta Open Novembro 857. 5427 transponder, controle opera em 1,9,8. Só confirmando, BDEV, Open November 57, afirmativa. E após leída, voa BDEV para acertar Open November 857. Pode. Israel Leder, após Leder, vou obter, é isso? Isso, isso. A intercepta Up November 857, se é conforme, após. Ok, obrigado. Pouso 1271, baixo oitavo, passando em pé. Pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, como é que nós? 1271. Tá 33 no 01 aprovado, sem tax. Uno 897, o Centro Recife informa que seu nível final agora será o 340. Final 340, chame o mesmo em 1251 no teu bom voo. Ciente do nível 340, chama o 251. Obrigado, bom trabalho, gol 1897. Boa. Tá, Gentex. Vamos lá, Gentex. 1, 7, 1, 1, táxi à direita, me escuta, prossiga via Alfa e repórter da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Bom, 1, 2, 7, 1. Sai forte e pronto, ponto de espera, 1011, ajuste. Cruzando em decolar 4433, o vento 120 graus com 10 nós. Juliette Alfa, chame pronto, ponto de espera, 1011, ajuste. Juliette Alfa, comarado, ponto de espera. 137, POB. 137. No 271, após o airbus de livrar a Juliette, ingressa na mesma, portão 62. E aí, após o tráfego, portão 62, 271. Gente, 110.8. Tá 33, decolado agora aos 58, controle 198, transfere o voo. 198, boa noite. Salvador, boa noite, azul 4, 433, decolado, passa 1.400 pés em ascensão. Boa noite, 4433. Confere na Proisleda, sobre 360. É, direto Leda da Presente, 4433. Isto. Leda na proa, 4433, sobe para o 360. Na M65 declara agora 02, controle 598, transfere o morro. 198, obrigado, bom dia. Metrópole Salvador, bom dia, tá 3265. Bom dia, 3265. Contato cruzando 50 na Pro de Leda, 360. Direto Leda, 360, tá 3265. Quatro três três, Recife, 251. Recife, agora é o 251, bom dia. Do Whisky do Juliette Charlie. Escuta, prossiga. Escuta, prossiga. Oi, Salvador, Whisky Juliette Charlie. Na escuta, prossiga. Bom dia, Torre. Whisky Juliette Charlie solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 01. Autorizado, pátio 3, posição 01 do pátio 1, autorizado, na minha escuta permanente, reporte termo. Reportar ao termo, Juliette Charlie, grato. Solo Salvador, é Jet Juliet Delta. A escolha prossiga. É uma solicitação de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, reporte técnico, me escuta permanente, e só informando que tem um tráfego também da companhia que está no pushback aqui, no mesmo pátio. Fique atento ao reboque da outra aeronave e está autorizado. Afirmativo, sim.